Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia, devemos pensar e depois terminam nossas aventuras. Chega de tanta procura, nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos, seremos felizes. Depois nada mais nos interessa, sejamos indiferentes. Só nós dois, apenas dois, eternamente. Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia devemos pensar e depois terminam nossas aventuras. Chega de tanta procura, nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos, seremos felizes. Depois nada mais nos interessa, sejamos indiferentes. Só nós dois, apenas dois, eternamente.